O texto continua: lembrai-vos da lei de Moisés, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, os estatutos e os juízos. Como é que eu posso me lembrar de algo que eu não estudo? Vem o Senhor lá no Salmo 19 e diz: a lei do Senhor, o ensino do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor através dos profetas, a palavra do Senhor através de Moisés, o que está escrito na palavra, o que está escrito na Bíblia, gera cura na alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E alguém que tem a alma restaurada não está preocupado que roupa entrou, que roupa saiu, se fulano está assim, se ciclano está assim. Ele começa a adorar o Senhor, e adora e louva o Senhor, e exalta como um bezerro mesmo, que sai cantando. Temos o Rodrigo. O Rodrigo, quando está no culto, todo mundo sabe, muitos aqui sabem quem é Rodrigo, não precisa nem falar mais quem é, saltando, pulando, e você vai ver ele aqui e no mundo de outros lugares, saltando e pulando e glorificando o Senhor. E alguns acham que ele é meio esquisito, mas é como um bezerro alegre, liberto, livre, sem preocupar com ninguém, adorando ao Senhor. Aí agora o Senhor vem e fala: então lembrai-vos da lei de Moisés. Há um poder nas Escrituras que gera não apenas cura no espírito, não apenas cura no corpo, não apenas cura na nossa alma, mas gera mudança de hábitos. Diga: mudança de hábitos. Diga: mudança de pensamentos. A libertação, irmão, ela só é possível quando a mente está liberta. O povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro do povo. Então Deus não pôde permitir que o povo entrasse na terra prometida. Tem muita gente que veio para a igreja, que veio para Jesus, mas o mundo não saiu de dentro dele, as manias não saíram de dentro dele, o pessimismo não saiu de dentro dele, o negativismo não saiu de dentro dele, as coisas que tinha lá no mundo ainda permanecem dentro dele. O Senhor não quer apenas nos curar de algumas coisas, Ele quer gerar uma mudança, e a palavra de Deus é poderosa para transformar toda a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa mente. Vem Paulo e diz: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, só então experimentareis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu começar a estudar a palavra, se eu começar a buscar a lei, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, então eu começo a me encher da palavra de Deus, meus hábitos começam a ser mudados, minhas prioridades começam a ser mudadas, meus valores começam a ser mudados, minha forma de pensar começa a ser mudada, e eu começo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, quando alguém começa a experimentar coisas boas, perfeitas e agradáveis, tem sempre uma palavra de alegria na boca, chega sempre com um sorriso largo, a Lérida chega assim: graças a Deus. E não tem dúvida, está aqui o Wesley, irmão dela, cantando ao Senhor, é testemunho vivo de que tem algo de Deus, impossível de acontecer se não for o mover de Deus. A palavra do Senhor vai entrando e vai gerando transformação, e aí há motivo para cantar, para louvar, para exaltá-lo.